Eu fui na feira pra te ver. Você não foi na feira, não. É de segunda a sexta, é de segunda a sexta, de segunda a sexta. Eu fui sozinha pra te ver. Alguém pegou na tua mão. Meu coração na sexta, meu coração na sexta, coração na sexta. Minha fruteira está vazia, burocracia mandou avisar. Tão insalubre que essa vida anda, com dia e hora para te encontrar. Na terça e quinta antes das seis, mas sábado e domingo não. De segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta. Eu fui a pé só pra te ver. Você pegou um avião. É de ponta cabeça, é de ponta cabeça, de ponta cabeça. A domingueira está vazia, burocracia mandou avisar. Tão insalubre que essa vida puta, marcando hora pra te respirar. Eu sou a feira pra você, pastel, banana e limão. É o resto da xepa, é o resto da xepa, resto da xepa. Eu vou na feira pra te ver, mas sábado e domingo não. Segunda a sexta.